devolve pro Pato. Pato tentava a jogada, virou no meio, foi desarmado, a defesa recuperou de novo, a bola na área, falhou. Bingo! Segundos de jogo, o São Paulo marca Luiz Fabiano. Quando tentou matar a jogada, Rodrigo, Fabiano estava atrás dele, mandou de pé esquerdo no fundo do gol, aos 56 segundos de jogo, e agora tá lá São Paulo. Andrezinho virando pela direita pelo Nenê, quem sabe agora o empate, virou para Matos na grande área, trabalhou, chutou, bateu. Possibilidade de empatar ainda no primeiro tempo, quando a bola foi lançada pela direita pelo Matson, ele cruzou, a bola bateu no braço do jogador do São Paulo, Matheus Reis, Marco Vasconcelos. É isso, Edson, jogada do Vasco em velocidade no finalzinho do primeiro tempo, Nenê tocou, Matson foi ali de fundo e bateu para trás, Matheus Reis deu um carrinho e ele bateu no braço dele, é a regra colocada aí pela CBF. Como ele já tinha amarelo, ele tomou o cartão vermelho. Então o Vasco tem um pênalti a seu favor. São Paulo perde um jogador. O Nenê se apresenta para a cobrança. E o Vasco pode empatar o jogo ainda na primeira etapa. Pois é, agora 44-44. O Vasco da Gama tem aí oportunidade no empate. É tudo que o Vasco da Gama precisava. O gol do empate. Partiu o Nenê, ele canhota, chutou. Bingo! Tem bola na rede. Precisa virar o jogo. Detona Nenê. Boa, boa, boa, Nenê. Empata o jogo. Vasco da Gama no Morumbi. E ele foi lá e deu um recado pro goleiro. Tem que respeitar. E agora tá lá. Aí o Diguinho trabalha a bola no seu campo de defesa, cercado ali pelo jogador Ganso, prefere a jogada pela metade do campo, entrega para Nenê, jogada é boa, trabalhou, virou, Leandrão, entrou na área, devolveu, chuta, a bola é cortada na defesa pelo Luiz Eduardo, ele demorou muito a definir a jogada, marcou! Ele ficou sem saber se chutava ou passava e não fez nada, tentou passar, mas o zagueiro de São Paulo cortou. Belo passo do Nenê. O Vasco tem espaço para o contra-ataque para fazer o segundo. Tem escanteio pela esquerda, Nenê. Tem espaço na van, minha gente, como diria o Ed Mota. Corner cobrado pelo Nenê, levantou o Rodrigo, testou. Bola na rede. Pro Rogério Ceni, tem que respeitar. E agora tá lá. Vasco, dois de virada. Domina, vira a bola pelo lado esquerdo, entrega na intermediária, passou na ponta, a bola chega agora para Allan Kardec, tenta a jogada. Agora 42, detonando para você, o sinalzão da Globo. Ela vem no meio, adianta agora com Rodrigo Caio, vira a bola pela extrema direita, devolve a Centurion, cruzou, botou na área, pingou. Tem bola no jogo. 42 e meio empata o jogo. E agora tá